de Oliveira, a mulher que machuca corações. Vai, vá de uma vez, não volta mais. Aquele amor ficou demais, porque eu te amo.